Ernesto já não anda, Ernesto só escorre. Quase nunca ladra, quase sempre morre. Sempre esteve lá, desde que me vejo gente. Quando chego perto, ainda arreganho os dentes. Mas sem ferrujar, ah, meu velho amigo Ernesto, serei ossos e restos sobre os quais tu latirá. Pai, sepultou os meus avós, enterrará eu e você, chorará por todos nós. Mas enferrujar, ah, meu velho amigo Ernesto, serei ossos e restos sobre os quais tu latirás.